todos aqueles que têm devoção a Maria. Devoto de Maria tem que ser discípulo de Jesus. Repita comigo: devoto de Maria tem que ser discípulo de Jesus. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Meu coração. Ao chegar, e o texto de hoje é próprio para a padroeira. João 2, de 1 a 11. João 2, de 1 a 11. É fácil dizer sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. E a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, por que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram. Então disse: agora tirai. Levai ao encarregado da festa. O encarregado da festa provou a água mudada em vinho, sem saber de onde vinha. Então chamou o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho bom. E quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora? Este foi o início dos sinais que Jesus realizou em Caná da Galiléia. Manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, filhas, devotos de Nossa Senhora e discípulos de Jesus, em cada palavra que eu estou dizendo, eu coloco peso. Devotos de Nossa Senhora, discípulos de Jesus, olhemos e peçamos Maria. Entre em nossas vidas, Mãe. Passe pelas nossas casas. Não só nas bodas de Caná como fizestes. Entre nas bodas de hoje, nos casamentos de hoje. E, Mãe, identifique. Faça um diagnóstico do que é que está levando o casal a perder a alegria de estarem juntos, de sentarem frente a frente e partilharem a vida, os sofrimentos, as conquistas. Faça um diagnóstico, Mãe, e apresente a teu filho o médico dos médicos. Nossa Senhora, a tua presença na vida deste povo brasileiro é tão importante, Mãe, porque são tantas as desilusões, são tantas as frustrações, e bem sabemos, Mãe, que a tua presença nos anima, que a tua presença nos encoraja, que a tua presença nos fortalece. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de cor negra, Mãe dos pobres, dos boia-frias, dos sem-teto, dos sem-casa, dos sem-saúde, dos desempregados, de um povo brasileiro alegre por natureza, rico na fartura de uma terra abençoada, mas tão infeliz na distribuição dos bens, tão sofrido. Nossa Senhora, olha para o Brasil, olha para o teu povo, suscite no coração do povo brasileiro o desejo de construir uma sociedade fraterna, de iguais, de dignidade. Mãe, nós te consagramos as crianças hoje, a criança no ventre, a criança no colo, as crianças na primeira infância, as crianças, porque hoje é o dia delas. Mãe, escute o que essa criança diz. Padre Mazotti, meu nome é Micaele, tenho 8 anos, moro em Aracaju. Quero deixar uma graça que eu recebi. Fiquei internada, muito doente. Tenho gastrite e pedi a Jesus que me curasse para eu vir para casa. E ele me curou. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Deus abençoe, querida, lá de Aracaju. Um abraço carinhoso, filho, que Deus proteja esta e todas as crianças. Que a bênção de Deus recaia sobre a água e todos os objetos, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, mãezinha querida do povo brasileiro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Viva Nossa Senhora Aparecida!